谢谢。 Comandor, novamente boa noite, eu chamo a minha 310 Gate 5, formação Whisky, para a autorização recife. Sabia, 6310. Chanel 6310, tá pronto, sobe? Afirmou. Chanel 6310, autorizado para aeroporto de Recife, via Upperzulu 17, conforme rota do plano, nível 350. Saída Uca, Jamucaju, decola da 10 com primeira curva à esquerda, aciona 5467, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Recife, conforme o plano, Upperzulu 17, Uca, Jamucaju, 350 autorizado, dá 10 com a primeira curva para a esquerda, 5467 transponder, 11935 controle 6310. Correto, Chanel 6310, chame para o inspecionamento. Chamará, muito obrigado. Alfa 3858. Qual é a data, 3850? 3858, autorizado para aeroporto de Fortaleza via Upper Zulu 19, conforme a rota do plano. Nível 370, saída Momo, transição Froti. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, aciona 5472 e o controle Salvador opera em 1 no 9.35. Tá, 3258, autorizado Fortaleza nível 370, conforme rota, aerovia, primeira via Upper Zulu 19. Decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponda 5472, controle 1919, descontem. Correto, 3858, para o feedback do treinamento. Gente, é maravilhoso. Foi autorizado o direcionamento em táxi. Depois de acionar, chama na táxi da 3858. Tucano, 3258 para o táxi, 165 a bordo, $3.05, Altena, João Pessoa. 3258, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via taxi 15 Alfa, no ponto de espera chame torre em 118, décima 95, ajuste 1018. Além da forma do ano zero, está 3-2. Salvador, boa noite, Xelé 6310, só para o seu ponto de tiver que acionamento. Xelé 6310, autorizado que tiver acionamento, M-Taxi. Decolou 39, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935 com controle, TAN 3858, obrigado, uma boa noite, bom trabalho a todos aí. banco de pássaros na região de Guarabara. Informe, senhor. Para o ponto de espera pista no zero, via a parte principal, taxizinho e alfa. No ponto de espera chame torre em 118, decimal 95, ajuste 1018. Afirmativa, ajuste 22, torre é 1895. Taxa via parte principal. Chené 6310, boa noite, esperadão do Chené 6310, autorizado a linha de colapso 10, vento 140 graus com 8 nós. Afirmativo, autorizado a linha de colada 10. Três 0, decluso 4-6, controle 119, décimo 3-5. 19-3-5, controle, assinar 6-3-1-0. Salvador, muito boa noite, são 3815, cliente da Whisky, só autorização para Guarulhos, está no portão 8. São 3815, copia? Copia. São 3815, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Upazulu 10, após Taubaté. Nível 340, saída da El Leda Módiva. Decola da 10 com primeira curva à direita. Aciona 5477, frequência do controle Salvador 119.35. Confirma o transponder? Transponder 5477, então 3815. Nativo 340, Apesulu 10, Taubaté. Decola da 10, da El Leda Módiva, com curva direita 5477-193. Correto, TAM 3815, chame para o feedback de acionamento. Avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 08, nós, ajuste no 018. Eu posso no 0, Xenero 63, 193. Direita Fox Trot 1219. Direita Fox 219, controle Xenero 63 para 3. Several clients going on to American 230. American 230, ready to copy? Go ahead, sir. Solo Xenero 63 para 3, bro. Chalé 6313, autorizado táxi para o pátio principal via Alfa Juliet, posição 04. Alfa Juliet, posição 4, Chalé 6313. American 230, clear to Kilo Mike India Alpha via Absolute 20 and according road flight plan. Flight level 340, Momo departure, Nenin transition, Squawk 5504, Salvador approach control on 119.35. Second 230, upper Zulu 20 as filed, flight level 340, Momo departure, Nenin transition 5504, 119.35, American 230. That's correct. American 230, report ready to start up and push back. Look up. Papai, meu senhor, até o Delta. Boa noite, ajuste na 0, 1 na 8, tráfego já avistado, confirme intenções, pouso na 0 ou 1 na 7. Perfeito, trabalhando 7, 7 a 0. 7, reporte para mudança de regras. Certo, o Delta modifica os 5-9, base pela direita no 7, reporte final, o trem de pouso baixo travando. Delta, Solução 38 no 5 para o táxi, tem 141, 3 horas e 30, Galeão. Solução 3815, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0, via parte principal, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera semitorre em 118.95, ajuste 1018. Afirmativo, pátio Índia e Alfa, 1895 no ponto de espera da 10. Solução 38 no 5. Paulo Salvador, boa noite, Azul 4070 Libro. Azul 4070, boa noite. Autorizado táxi para o pátio 3, via táxi 3 Alfa e Kilo. Atende ao sinalizador, exposição prevista 3 Lima. Sente, Alfa e Kilo, pátio 3, é, prevista 3 Lima, posição 4070. 4, esquina 7, passar travado, 72. Autorizado pouso no 7, vento 1 a 40 graus, 089, acerta o Delta. Autorizado pouso, 72. Azul 4070, o senhor foi remanejado para posição 09 do pátio principal. Taxi para o pátio principal, posição 09. Então vai pro gate 09, o 4070. Afirma para 070. Oi, muito boa noite, está 3805, se aproxima do ponto de zero, 0 pronto. Está 3805, autorizado, linha e decolagem está no 0, vento 140 graus, 08 anos. Além de decola, dá 1-0, está 3805. Já estamos dentro, solo 02, libere, papá, estação na frequência livre, boa noite. Azul 4070, reposicionado 4 Romeu, tem condições de realizar o backtrack? Fica logo aqui atrás da gente? Afirmo. É afirmativo, tem condições, vamos somente aguardar o centralizador. Tá, passou, Azul. Gente, Azul 3805, decola 04, controle 1935, morro. 1935, boa noite, está 3805. American 230, startup and pushback approved. Report ready for taxi. Ready for start, we'll call the taxi, American 230. Azul 4070 já está visual com os sinalizadores? Ainda não. O 4070. Gente, vamos entrar em contato com a Aero. Gente, só confirmando, 4 Romeo. Azul 4070, acabou de ser mudado pela Infraero 3 Lima agora, novamente. Okay, India Alpha, holding point 10, 118 decimal 95 when we get there and are ready, and 1 American 230.